Capítulo 15. Entre a vida e a morte. O estado de Rachel era bem grave. O exame médico acusou o ferimento provocado por um instrumento perfuro-cortante ao nível do pescoço, com lesão não profunda na carótida externa. Choque hemorrágico, disse o cirurgião abaixando a máscara e dando início à ligadura do vaso, enquanto o assistente aplicava plasma e cardiotônicos na enferma. Bonita mulher, hein? Comentou um sextanista, interno do hospital, que também ajudava a intervenção. Terminada esta, a moça, ainda em estado de choque, foi levada a um quarto particular. A pressão arterial continua baixíssima, disse o interno, retirando o aparelho do braço da jovem. Mais plasma e coramina, recomendou o cirurgião. Ela perdeu cerca de 2 litros de sangue. Agora vocês tratem de avisar a polícia, disse o obstetra, que assistirá a tudo. Vou ver uma cliente que está em trabalho de parto e mais tarde volto. A coisa ainda demora, mas preciso acompanhar de perto. Sabe se a moça trazia bolsa ou coisa que o valha? Onde a gente possa encontrar algum papel que sirva para identificá-la? Perguntou o cirurgião. Francamente, não tive presença de espírito para pensar nisso. Tornou o obstetra. Se ela trazia bolsa, deve ter ficado lá. Vê-se logo que é gente de tratamento. Continuou o cirurgião. Bem, meus caros, até breve, disse o obstetra, retirando-se. Vamos dar uma busca no casaco da moça? Propôs o interno, saindo em direção à sala de cirurgia, onde ainda deveria estar o paletó da jovem. Lá se achava ele todo manchado de sangue, atirado numa cadeira. O moço revistou-lhe os bolsos e num deles encontrou um cartão de dentista no qual leu para Rachel Saturnino. Leu que para Rachel Saturnino estaria reservada a certa hora do dia seguinte. Rachel Saturnino, exclamou ele, satisfeito por ter identificado a vítima. Eram 4 horas da manhã, quando o telefone da casa de Alberto começou a tocar. O moço tinha sono pesado e custou acordar. Venha logo ao hospital de pronto-socorro, disse o inspetor. Tentaram assassinar sua amiga. Rachel? Exclamou o estudante, com o coração aos pulos. Não disse mais nada. Desligou o fone, saltou da cama e vestiu-se a galope. Meia hora depois, entrava no quarto da moça. O interno contou-lhe tudo o que sabia do caso, dizendo-lhe que, através do próprio médico que socorrera a vítima, poderia obter detalhes mais preciosos. Rachel continuava em estado de choque. A pressão arterial levantara-se um pouco, o que era bom sinal. Jairo Saturnino já se achava ao lado da filha, assim como sua irmã Lia. O velho antiquário estava carrancudo e não dizia uma sequer palavra. Alberto saiu do quarto e foi conversar com o inspetor na sala de inverno do hospital. Será mesmo coisa do inseto? Não é possível. Repetia Alberto, visivelmente emocionado. E o besouro? Havíamos combinado que ela me avisaria imediatamente. Como foi isso? Não posso compreender. Pela lógica dos acontecimentos, ele não poderia deixar de mandar o escaravelho antes. Foi ingenuidade nossa esperar o aviso. Deveríamos por um camarada vigiando a moça desde o começo. Quem sabe se o inseto não tem nada com o caso? Rachel era sem juízo, metia-se com gente esquisita que poderia envolvê-la em complicações. Expunha-se a muitos perigos andando com tipos de toda espécie, coitada. Ou isso, ou então o pacotinho extraviou-se por qualquer motivo. Que tal uma busca nos correios? A ideia é boa, mas antes de tudo, vamos convocar o velho Saturnino para uma conversa. Se ela escapar, poderá esclarecer alguma coisa? Pois é possível que tenha pelo menos visto o vulto de quem a atacou, disse Alberto, dirigindo-se ao quarto de Rachel. Pouco depois, o moço voltou acompanhado pelo infeliz e bom Jairo. Senhor Saturnino, disse Pimentel, Alberto e eu vamos tomar conta do caso de sua filha e precisamos que o senhor nos dê algumas informações. O pobre antiquário lançou-lhe um olhar desconfiado e assustado ao mesmo tempo. Em seguida, suspirou alto e depois suplicou. Pelo amor de Deus, descubram quem tentou matar minha filha. Estamos cuidando disso, meu amigo, tornou o inspetor. Conte-nos o que sabe a respeito das saídas noturnas de Rachel. Tinha ela algum namorado? Que eu saiba, não. Minha filha estava quase noiva de meu amigo Rabbit. Como ele viaja muito, ela aproveitava sua ausência para jogar poker em casa de uma amiga à noite. Sabe o nome dessa amiga? Dora Costa. A filha do maestro? Isso mesmo. Mora aqui perto. Sabe se sua filha recebeu algum besouro pelo correio? Que pergunta esquisita. Peço-lhe que me responda. Nunca vi Rachel mexendo com inseto de espécie alguma. Observou-lhe se entregar um pacotinho pequeno com endereço escrito em letra de forma? Levanto-me cedo todos os dias e vou para a varanda esperar o correio. Posso garantir que ela não recebeu pacotinho nenhum. Mas que tem uma coisa com a outra. Se quer ver esclarecido o caso de sua filha, guarde reserva sobre essas perguntas. Mais tarde terá a explicação de tudo. E agora, senhor Saturnino, volte para junto da menina. Muito obrigado. O antiquário afastou-se com a fisionomia carrancuda e depois voltou só para dizer. Pode anunciar que prometo uma boa gratificação a quem descobrir o criminoso. Está muito bem. Assim que ele se afastou, o inspetor disse a Alberto. Acho indispensável chamar Cora à polícia, a fim de que ela nos informe mais ou menos o que o cozinheiro, a copeira e os hóspedes estavam fazendo ontem à noite. Confrontando as informações dela com o que os tiras disserem, podemos levantar ou afastar qualquer suspeita. Vamos pôr a limpo também o caso da saída de Rachel na noite passada. Telefonarei a Cora e a Dora Costa entre 8 e 9 horas. Antes disso, será imprudência. Veja se combina com as duas um encontro na polícia, entre 11 e meio-dia. Trate de descobrir o tal obstetra que socorreu a moça. Ok? Bem, acho que vou indo, disse o inspetor. Quero ver se ainda pego uma soneca, pois há 5 noites que não durmo. O tal roubo na joalheria, sábado passado, me tem posto de cabelos brancos. Tchau. Eu fico, disse o estudante. Estou bem descansado e, quando acordo de madrugada, não consigo mesmo dormir outra vez. O policial retirou-se e Alberto voltou ao quarto de Rachel. O silêncio no hospital era completo. A pressão arterial está melhorando, disse o interno, que vinha saindo com uma grande ampola vazia de plasma na mão. A moça já recobrou os sentidos, mas ainda não falou nada. Minutos depois surgiu o médico que socorrera Rachel. O parto terminara sem complicações, e o obstetra decidira passar no hospital antes de voltar para casa a fim de saber notícias da moça. Alberto ficou satisfeito por encontrar de modo espontâneo a importante fonte de informações que buscavam e conduziu o recém-chegado até a sala de inverno. O médico repetiu-lhe a cena com detalhes. O que impressionou-me ainda mais, disse ele, foi a expressão de pavor que havia no rosto da moça quando a encontrei, já desmaiada. Aliás, isso é natural, numa situação daquelas. Alberto ficou intrigado, mas não disse nada. Que teria ela visto de tão terrível assim? Apenas um vulto encoberto pelas trevas a brandir uma faca? Não reparou ninguém correndo, nem mesmo uma sombra, pelo menos? Meu caro, minha única preocupação naquele instante foi socorrer a moça e tentar salvar-lhe a vida. Compreendo perfeitamente. O médico pediu licença e saiu. O céu clareou e, com o nascer do dia, começaram os ruídos. A buzina rouca da carrocinha do padeiro, um tropel de cavalos e o tilintar de um sininho. Algum burro, madrinha, de tropa, com certeza. Depois, o movimento característico dos hospitais. O barulhinho discreto das massas deslizando rapidamente pelos corredores. E, ao longe, um som confuso e monótono de harmonium, misturado com vozes femininas. O canto das religiosas na capela. O estudante voltou ao quarto de Rachel. E a claridade do dia pôde examinar bem o rosto da moça. A palidez que se refletia nele era assustadora. A cabeleira de fogo desfeita sobre o travesseiro fazia um contraste violento com a brancura dos lençóis. Alberto aproximou-se do leito, a fim de ver se entendia o que ela dizia, mas não compreendeu nada. Rachel sacudia a cabeça de um lado para o outro, agitada, pronunciando palavras desconexas. Capítulo 16. Rachel fala do inseto. Às 10 horas em ponto, Dora Costa e Cora O'Shea davam entrada na sala particular do inspetor Pimentel. A amiga de Rachel, uma bela morena de olhos verdes, mostrou-se surpresa e apavorada com o que acontecera. Garantiu que a moça não havia estado em sua casa naquela noite, nem em nenhuma outra, e contou-lhes o que sabia do namoro dela com um sujeito de fora. Eu já os vi junto várias noites conversando no bosque. Ele não presta. Vive jogando e bebendo nos bares e fala mal dela com os outros rapazes. Avisei-a, mas ela não acreditou. Sabe o nome dele e onde mora? Nada. Mas se o vi, reconheço. Onde poderemos encontrá-lo? Não sai da rua. Vamos à cidade daqui a pouco e tenho certeza de que o encontraremos. Está combinado. A irlandesa exigiu explicações, pois não podia compreender a relação entre o crime e os seus hóspedes. Se nem conheciam o Rachel Saturnino. Alberto e o inspetor, em face da gravidade da situação, resolveram pôr Miss O'Shea a par dos acontecimentos. A boa mulher ficou aterrada. My dear Clarence, repetia ela a todo instante. O depoimento de Cora coincidiu perfeitamente com um relatório dos secretas, que haviam seguido, na véspera, os hóspedes da pensão. O movimento de todos na noite anterior fora mais ou menos controlado. Mr. Grass saíra depois do jantar, andara a pé até a cidade para comprar frutas. Entrara numa igreja e voltara lá pelas 22 horas, recolhendo-se ao quarto. Mr. Gideon levara Verônica ao cinema, a última sessão, e à meia-noite e meia estavam em casa. Alberto sentiu um choque ao saber que a moça havia saído sozinha com Mr. Gideon. Imaginou-os logo de mãos dadas no cinema, conversando baixinho. O Tira perdeu-os de vista, disse o subinspetor Silva, que estava presente. Havia muita gente no cinema e, como o atropelo da saída, não foi possível acompanhá-los. Quanto ao cozinheiro, largaram o serviço mais cedo e às 21 horas foram a um baile de carnaval. Algum tempo depois, saíra fantasiado com os companheiros, dançando e pulando no bloco do clube. Impossível identificá-lo, pois os foliões, que eram em grande número, traziam máscaras. O Tira, que seguia o cozinheiro, ficou tonto no meio daquela confusão. A coisa piorou quando o bloco se encontrou com outros que se dirigiam a uma batalha de confete. Quanto a Elsa, a copeira, não saíra de casa e deitara-se cedo. Nenhum deles tem álibi perfeito, disse o inspetor. Mr. Grass, por exemplo, poderia perfeitamente fingir que estava dormindo e sair mais tarde sem ser percebido. O quarto dele não tem entrada independente? Yes, respondeu Cora Shea. Posso garantir, entretanto, que ele não se afastou de casa depois daquela hora. Meu filho Marmaduke, que veio passar uns dias aqui, ficou conversando comigo até as 23 horas, more or less. Estávamos na copa e, pouco antes de nos recolhermos, Mr. Grass saiu do quarto em pijama e abriu a geladeira perto de nós a fim de tomar um pouco de leite. O inspetor Pimentel ficou silencioso alguns instantes e depois continuou. Mr. Gideon e Verônica foram ao cinema no bairro aqui perto. A última sessão acaba meia-noite. Ninguém pode garantir, entretanto, que eles tenham ficado até o fim. Poderiam calmamente ter saído antes, protegidos pela escuridão, sem que o Tira os visse. Estava acordada, lendo, quando eles chegaram, disse Cora. Olhei o relógio e vi que faltavam apenas 5 minutos para meia-noite e meia. Não acha que o senhor que o fato de estarem os dois juntos afasta a suspeita de cada um deles? Isn't that clear? Em parte somente, Miss O'Shea. Tornou inspetor. Em nossa profissão encontramos frequentemente crimes praticados de parceria. 2, 3, 5 pessoas envolvidas num único caso. Pelo amor de Deus! Exclamou Cora. Mas eu posso lhe garantir que nem Mr. Grass, nem Mr. Gideon, e muito menos Verônica, fariam uma coisa dessas. Conheço-os muito bem. Graças a Deus, nenhum deles é louco ou tarado. Quanto ao cozinheiro, minha senhora, para ele nada mais fácil do que afastar-se no meio da confusão sem ser percebido. Fui informado de que a batalha de confete realizou-se a apenas 3 quarteirões da praça onde Rachel foi atacada. My dear Clarence, repetia a pobre irlandesa. Contamos com a senhora para nos ajudar, disse Pimentel. Vamos pôr todo o sentimentalismo de lado. Temos razões fortes para supor que um inseto vive em sua casa. Impossible! Exclamou Cora. Possível ou não, peço-lhe que vigie cada um dos seus hóspedes, sem se esquecer do cozinheiro e da copeira. Por acaso já viu os besouros no quarto de algum deles? Nunca. Então está combinado, Miss O'Shea. Qualquer coisa estranha que observar, avise-nos. Não precisam mais de mim, não é? No momento, não. Goodbye. Passe bem. Silva saiu acompanhado de Dora Costa e, uma hora depois, voltava com o namorado de Rachel. O rapaz caiu das nuvens ao saber o que acontecera. Que era inocente, não havia dúvidas. Contou que havia ficado até cerca de meia-noite conversando com a moça, depois tomaram um táxi e fora para o hotel. O gerente pode provar que me viu entrar à meia-noite, disse ele, tremendo de medo. O senhor não vai me prender, não é? Nem vai dar meu nome no jornal, pelo amor de Deus. Por que receia tanto isso? O sujeito acabou confessando que era casado noutra cidade e que isso iria desmoralizá-lo ainda mais. Está bem. Vá em paz, disse o inspetor. É um pobre coitado, comentou o policial quando viu sair. À tardinha, Miss O'Shea telefonou para o inspetor. Good afternoon, disse ela. Eu já havia visto o filme que Verônica assistiu, e, sem que ela suspeitasse, perguntei-lhe qualquer detalhe sobre o fim, para ver se ela ficara no cinema o tempo todo. O que descobriu, Miss O'Shea? Ela me disse que não podia responder porque dormira do meio até acabar. Não parece desculpa? Será que ela saiu mesmo antes de terminar a sessão? Por que não faz a mesma pergunta a Mr. Gideon? Ele embarcou hoje cedo de avião para os Estados Unidos. Sabe quanto tempo pretende ficar lá? Um mês. Vai resolver alguns negócios da firma. Muito obrigado, Miss O'Shea. Continue observando e guardando segredo, sim? Alright. Bye-bye. Enquanto isso, Alberto, no hospital, aguardava ansiosamente o momento em que Rachel Saturnino começasse a falar com clareza. A moça recobrara os sentidos havia bastante tempo, mas parecia presa de violenta excitação nervosa. De vez em quando pronunciava palavras desconexas e erguia-se do leito com uma expressão de pavor nos olhos. Coitada da minha sobrinha, exclamava Lia Saturnino, procurando acalmá-la. O estudante viu que seria impossível fazer-lhe qualquer pergunta naquelas circunstâncias, e resolveu esperar mais tempo, até que o estado dela se normalizasse. No dia seguinte, voltou ao hospital. Venha cá, Alberto, disse-lhe o interno com um ar suspeito, levando-o até o jardim de inverno assim que o viu chegar. Más notícias. Que há, meu velho? A moça parece que enlouqueceu. Como? Está delirando. Ora fala num demônio, ora num bicho de cabeça vermelha que atacou. Alberto mostrou-se interessadíssimo com o que o interno dizia e dirigiu-se imediatamente ao quarto da moça. Rachel se achava molemente recostado no leito e apontava para a parede vazia, dizendo com um olhar desvairado. Ali. Ele está ali. Ele quem? Perguntou Alberto. O bicho. Que bicho? O bicho vermelho. Em seguida, fechou os olhos e adormeceu. O calmante que tomara começava a fazer efeito. Está com febre, disse Jairo de Saturnino. Seria uma febre cerebral? Pensou Alberto consigo mesmo. Durante uma semana, a moça ficou nesse estado. Finalmente, a temperatura normalizou, mas ela continuou a manifestar sintomas de profunda depressão nervosa. Chorava à toa, sempre repetindo que o bicho de cabeça vermelha haveria de matá-la. Alberto tentou fazer-lhe perguntas, mas elas se fechavam num mutismo desanimador. 10 dias depois, o médico permitiu que ela voltasse para casa. Eureka! Exclamou o inspetor, dando um murro violento na mesa de seu gabinete. Eu que não havia pensado nisso antes. O que foi? Perguntou Alberto. Vamos já investigar como era a máscara que o cozinheiro trazia no dia da batalha de confete. Você quer dizer, na noite do atentado, não é? Já sei o que está pensando. Isso mesmo. O bloco voltou ao clube a 1 da madrugada, e entre essa hora e meia-noite ninguém pôde garantir que o cozinheiro continuasse sambando. Você sabe como são essas coisas. Cada qual só quer saber de pular e cantar. Ninguém se lembra de prestar atenção em fulano ou cicrano. Isso mesmo. Às 20 horas, o cozinheiro dava entrada na polícia, segurando uma ridícula máscara de burro. O sujeito fez uma porção de desaforos e deu vários socos nos guardas que o agarraram. Marrom, disse o inspetor, examinando a máscara à luz de um refletor. Com a claridade do luar, poderia perfeitamente passar por vermelha. Entretanto... Larguem-me, idiotas! Gritava o cozinheiro tentando se desvencilhar dos braços dos guardas. Com esses modos você não arranja nada, meu caro, disse o inspetor. Acalme-se que o deixarei partir. O homem sossegou e teve a permissão para ir embora. Não o percam de vista, recomendou discretamente Pimentel. Olhe bem, Rachel, disse Alberto mostrando a máscara da moça, que ainda se achava em repouso, no leito. Tinha esse rosto a pessoa que atacou você? Rachel regalou os olhos, abanou a cabeça em sinal negativo e olhou para o outro lado, sem dar importância ao fato. Súbito, Alberto teve uma ideia. Saiu quase correndo, tomou o automóvel e chegou até sua casa. Discou o número no telefone e falou aflito. É o inspetor? Pode ir comigo agora à casa de Jairo Saturnino? Você passa aqui? Dentro de 10 minutos. Ok. Alberto buscou qualquer coisa na gaveta e a pôs no bolso. 20 minutos depois, ambos chegaram à casa do antiquário. Senhor Jairo, permite-nos subir até o quarto de sua filha? Precisamos esclarecer uma coisa muito importante. Entrem à vontade. Lee está com ela. Rachel já se achava convalescente, mas o abalo nervoso que sofrera fora tão forte que ela ainda parecia ausente e desinteressada de tudo. Alberto aproximou-se do leito e mostrou-lhe o que trouxera. Um grito agudo se fez ouvir. Foi ele! Foi ele! Foi ele! E tinha chifres e mãos vermelhas também. Repetia a moça em voz alta, alucinadamente, numa súbita e violenta crise de nervos. Perdoe-me, disse Alberto emocionado, mas era da maior importância esclarecer isto. Dei um calmante a Rachel. Lia saiu correndo e voltou com um sedativo no copo. Alberto trocou em silêncio um olhar aterrado com o inspetor. Ambos estavam pálidos de emoção. — Que foi que o senhor mostrou à minha sobrinha? — perguntou Lia. Alberto não respondeu e entregou à senhora uma coisa aparentemente inocente e insignificante. O besouro vermelho de papelão pintado que o inseto lhe havia mandado. Capítulo 17. Pânico na cidade. O psiquiatra que examinou Rachel aconselhou imediatamente uma mudança de ambiente e clima. 2 dias depois, a moça foi levada para uma praia distante em companhia de Lia. Caso-me com Rachel logo que ela tiver condições e levo-a para a Europa, anunciou o barrigudo e calvo Sr. Rabbit. O médico afirmou que tão logo a moça se sentisse garantida e longe do cenário daqueles acontecimentos, o seu sistema nervoso reagiria favoravelmente. Dentro de 2 ou 3 meses ficará completamente sã, disse ele. Alberto é que não estava nada bom. Sentia medo, um medo terrível. Por que não confessar? Apesar disso, continuou a levar a vida normal, cada vez mais empenhado em descobrir a identidade do terrível e misterioso inseto. Quem seria ele, afinal de contas? Um ser de carne e osso ou um monstro? Um monstro com a pele vermelha. De um vermelho vivo, gritante, e 2 horríveis chifres plantados no meio da testa. A prova de que Rachel dizia a verdade e que descrevera perfeitamente o seu atacante, reconhecendo no besouro de papelão pintado uma cópia fiel. Tudo aquilo era realmente absurdo, incompreensível. Será que um inseto usa máscara para aterrorizar suas vítimas? Divagou Alberto na sala do inspetor Pimentel. É a única hipótese razoável, disse este. Ou isso, ou então teremos que admitir um fantasma ou uma aberração da natureza. Mas, para que isso tudo, meu Deus? Exclamou Alberto. Qual a razão? Qual o motivo disso? Cedo ou tarde haveremos de saber, meu caro. Precisamos agora vigiar Padre Afonso o mais possível. É o último cabelo de fogo legítimo da cidade. O ideal seria afastá-lo daqui quanto antes. É inútil. Ele não quer sair de jeito nenhum. Ora, aconteceu que uma semana mais tarde um inspetor, consultando os jornais da manhã, teve uma grande e desagradável surpresa. Na primeira página, achava-se escrito em letras enormes. Mistério e pavor. Descoberta a trama dos 4 crimes que abalaram a cidade. Parece tratar-se de um demente que só escolhe pessoas com cabelos vermelhos e rosto sardento. O tarado envia besouros às suas vítimas. Aflito, o inspetor devorava as palavras, convencido de que depois daquilo seus planos iriam mesmo por água abaixo. O esperto repórter conseguira um furo notável, aproveitando-se da indiscrição de algum tira, com certeza. Ou teria sido através de Coroxéia ou Dora Costa. As mulheres guardam tão mal os segredos. Está tudo perdido, exclamou ele alto, dando um murro na mesa. Por sorte, o jornal não pusera os hóspedes da irlandesa entre os suspeitos. Falavam no criado da casa de Hugo, no cozinheiro de Misa Cheia, no tal Cláudio, admirador de Maria Fernanda, e num certo louco que fugira do hospício havia meses. Pouco depois, a campainha do telefone soou. Era Alberto, alarmado com as notícias dos jornais. Não há mais remédio, disse o inspetor. Que fazer? Ficar quieta, aguardando os acontecimentos. Felizmente, os jornais não deram seu nome. Até agora, não sabem que você está no caso. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Uma voz de homem queria saber detalhes e perguntava se a população corria perigo. Até o momento, só os ruivos estão ameaçados, respondeu o inspetor. Durante os dias seguintes, o aparelho funcionou quase ininterruptamente. Estou apavorada, dizia uma voz feminina. Tenho cabelos cor de cobre e estou resolvida a mudar-me daqui. Não acha, senhor, que é o melhor que tenho a fazer? Sua pele tem sarda, senhora. Não. Sendo assim, quase posso lhe garantir que não há perigo. De qualquer modo, será mais prudente sair da cidade. Caso não possa viajar, aconselho a tingir os cabelos de preto, quanto antes. Vou fazer isso agora mesmo. O inspetor ligou para a casa do padre Afonso. Como vão as coisas? Otimamente. Até agora, nada. Meu amigo, não seja imprudente. Sabe muito bem que está em sério risco de vida. Disso sei eu. Por que não vai passar uns meses na fazenda de seu pai? No momento não posso. Estou organizando o serviço de assistência social da paróquia e, se saísse agora, iria tudo por água abaixo. Encarreguei dois auxiliares meus de vigiá-lo. São homens de toda a minha confiança e o que farão... Farão serviço discretamente. Um deles fiscalizará sua casa e outro ficará na igreja o dia todo, escondido no couro. Ambos estarão armados com ordem de disparar ao primeiro sinal. O senhor está tomando muito trabalho com o pobre vigário. Todo cuidado é pouco, disse o inspetor. Qualquer novidade, avise-me logo. O inspetor visitou cerca de 9 entomologistas amadores da cidade. Todos eles se mostraram alarmados e inquietos. Um deles foi logo dizendo. Como o senhor sabe, sou especialista em lepidópteros. Veja só minha coleção de borboletas. De besouros, não entendo nada. Um outro, que possuía um bigode negro e folhudo, acabava de receber um besouro pelo correio, enviado por um colega australiano, com o qual mantinha correspondência e intercâmbio de insetos. Ao ver chegar a polícia, assustou-se e tratou logo de esconder o bicho, colocando-lhe um jarro de flores em cima. O inspetor, que percebera a manobra, afastou o vaso, segurou o inseto e olhou fixamente para o homem. — Que significa isso? — perguntou. Em vez de responder simples e francamente, o que lhe seria muito mais favorável, o sujeito começou a gaguejar e a dar desculpas, numa atitude francamente suspeita. A carta do entomólogo australiano tranquilizou em parte o inspetor, que, por via de dúvidas, decidiu mandar vigiar o homem do bigode preto. Aos poucos, foi se espalhando pela cidade tal clima de terror que quase todo mundo tinha receio de sair à noite. As ruas ficavam desertas tão logo começava a escurecer. Alguns chegaram a abandonar o lugar, e muita gente que não tinha arma em casa tratou logo de comprar uma. Mais ou menos um mês depois, Mr. Gideon chegou aos Estados Unidos. Arranjara os negócios do melhor modo possível e estava satisfeitíssimo. Alberto não voltou à casa de Cora, apesar do grande desejo de ver a antiga namorada. O estudante esperara a saída do conservatório a fim de explicar-lhe o mal-entendido com Rachel Saturnino e a razão pela qual tivera de marcar um encontro com ela. Agora que tudo já estava público, poderia fazer isso sem prejudicar o caso. Verônica, geniosa como era, desfeitara-o, entretanto, virando-lhe o rosto e dizendo-lhe em voz alta. É inútil falar comigo, seu cafajeste, seu fingido. Gosto de Mr. Gideon e vou me casar com ele. E sair andando depressa, quase correndo. Alberto viu que não havia solução e desistiu de segui-lo, mais infeliz do que nunca. Verônica, sua adorável Verônica, apaixonada por Mr. Gideon. Novamente imaginou o americano, belo e dominador, como um cheque das mil e uma noites, estreitando a pequenina cabeça da moça no peito largo. Alberto, num ímpeto incontido, decidiu ir à pensão para saber de cor alguma coisa mais sobre aquele homem que iria possuir Verônica, e a quem já detestava com toda a força de seu ódio. Verônica Gideon. Que nome antipático ela iria ter quando se casasse. O rapaz sabia que a moça costumava ir a uma casa de chá com as amigas, depois da aula, e calculou que teria tempo de conversar com a irlandesa antes que ela chegasse. Bem-vindo, Alberto, disse Miss O'Shea. O que há de novo? Se Marmaduke soubesse dessa história toda, não tinha voltado para a Inglaterra. Vou escrever a ele pedindo que venha e que fique comigo até prenderem um louco. Alberto estava absorto, com um pensamento longe. Bonito homem esse tal Gideon, não acha, Miss O'Shea? Um verdadeiro atleta. Cora estranhou um pouco o comentário, mas objetou. I don't agree with you. Para que valem aqueles ombros largos, se ele não tem coragem para enfrentar dificuldade alguma? Nunca vi pessoa tão comodista, tão covarde, tão frágil espiritualmente falando. Mr. O'Shea, meu marido, por exemplo, era magrinho, míope, mais baixo do que eu. Entretanto, aquilo que era homem. Chamava-se a responsabilidade das coisas e saber resolver qualquer situação. Apesar da insignificância física, a gente se sentia protegida, amparada junto dele. Ao ouvir isso, Alberto teve vontade de beijar a rechonchuda face de Miss O'Shea. Aquilo mesmo é que Mr. Gideon era. Um tolo, um fraco. Dona Cora, Dona Cora! Gritou Elsa, a copeira, chegando com um ar assustado. Vejo o que encontrei no quarto de Verônica. Só agora é que a lavadeira trouxe a roupa. Fui mudar as camas e dei com esse negócio debaixo do colchão. Cruzes! Credo! Besouros! Exclamou Cora, empalidecendo e segurando um embrulho aberto com 6 escaravelhos de tamanho diferente. A vista de Alberto escureceu e ele teve a impressão de que ia desmaiar. Tal não sucedeu, entretanto. Miss O'Shea, disse ele gravemente, enrole os besouros num lenço e mostre-os ao inspetor. Não me sinto com forças para averiguar esse caso. Acho melhor não dizer nada a Verônica por enquanto. Espere um aviso nosso. Adeus. Capítulo 18. A Sombra. Boa tarde, senhorita, disse o inspetor, que já se achava na pensão quando Verônica chegou. A mocinha cumprimentou-o com o mais alegre e inocente dos sorrisos. Tenho uma surpresa para a senhora, Miss O'Shea, comunicou ela, caminhando para o piano. Cora olhou para o inspetor, como a pedir-lhe piedade, e não disse nada. Um minuto depois, começaram a ouvir os primeiros acordes da serenata espanhola, de Isaac Albéniz. Era a música de que a irlandesa mais gostava. Obrigado, querida, disse ela emocionada. Você tocou maravilhosamente. Em seguida, levantou-se e deu um beijo na testa de Verônica. Queria bem aquela criatura, e só Deus sabia o quanto lhe iria custar presenciar a cena que teria lugar logo depois. O inspetor, visivelmente contrafeito, fez um esforço para aparentar despreocupação. Seria melhor não começar com rodeios, indo logo ao ponto principal. Tirou o lenço do bolso, abriu-o e mostrou-o, dizendo: Senhorita Verônica, a criada encontrou esses besouros debaixo de seu colchão. O quê? Exclamou ela indignada. É mentira dela! Debaixo de meu colchão? É mentira! O suéter, já meio surrado e com a cor escura que vestia, realçava ainda mais a palidez que se lhe espalhara pelo rosto. Chame a criada. Isso é mentira! Repetia ela. A copeira entrou na sala e repetiu o que afirmara. Não tenho culpa, Dona Verônica, mas juro, pelo que de mais sagrado tenho no mundo, como isso é verdade. Basta, basta! Gritou a mocinha desesperada. Se você não está mentindo, alguém pôs esses bichos horríveis no meu quarto para me culpar da morte de Clarence. A palidez inicial no rosto da moça sucedeu a um violento rubor. Suas faces estavam rubras, como se ela fosse ter uma apoplexia. Take it easy, repetia Cora, agitadamente. Como explica o fato, então? Insistiu Pimentel. Verônica sentiu vontade de chorar, mas dominou-se. Senhor inspetor, disse ela, com afetada calma. Acontece que eu não tenho nada com o caso. Que minha mãe, lá do outro mundo, seja testemunha dessa verdade. A moça olhava-o bem dentro dos olhos, com a firmeza e coragem dos que se sabem inocentes. A sinceridade traz em si uma força que impõe. O fato é que Pimentel saiu de lá convencido de que Verônica não era culpada. De outra coisa, estava certo também. A chave do mistério se achava naquela casa. O cozinheiro, Mr. Grass, Elsa, a copeira ou Mr. Gideon. Quem sabe? Sozinha em seu quarto, Verônica desatou em prantos. Sentia-se insignificante e frágil contra tantos problemas e tanta perversidade. Nada mais era que uma pobre moça do interior, cujo único sonho se resumia em conhecer bem música para distrair-se, ocupar o tempo e ter um meio de ganhar a vida. Mais tarde, gostaria de encontrar alguém, simples e bom, a quem pudesse dedicar, na certeza de ser correspondida. Julgara encontrar esse alguém em Alberto, mas enganara-se. O rapaz humilhara, fazendo dela um brinquedo apenas, namorando outras moças e deixando que uma delas a desfeitasse, ali bem na frente dele. Por isso mesmo é que, num movimento natural de despeito, resolvera aceitar Mr. Gideon. O americano era o que geralmente se costumava chamar bom partido. Forte, belo, muito bem colocado, com perspectivas cada vez melhores. Philip Gideon já lhe propusera casamento, prometendo-lhe uma viagem à Califórnia. Mas, ai, feminina e sensível, Verônica procurava no homem alguma coisa mais que fortuna e beleza. Queria sinceridade, delicadeza, compreensão e um braço forte onde se apoiar. Se, com isso tudo, ainda tivesse dinheiro, tanto melhor. Haveria de ser simpático também, isso é claro. Mamãe, soluçou ela em voz alta. Ah, se sua mãe estivesse viva. Não se sentiria tão só, nem tão desprotegida. Teria quem a defendesse, quem afirmasse com autoridade que ela era inocente. Miss O'Shea parecia ser amiga, mas a situação se complicara de tal modo para ela, Verônica, que não era possível pedir apoio à irlandesa. Nem a Cora, nem o Mr. Grass, que a tratava como filha, pois o suíço viajara na véspera, acompanhando uma turma de alunos em excursão. Quanto a Mr. Gideon, conheceu o suficientemente para saber que era covarde e que se retrairia quando soubesse da terrível suspeita que caía sobre ela. Quem teria escondido os besouros debaixo de seu colchão? Talvez a própria copeira, que um dia furtara a única joia verdadeira de Verônica, um pequeno relicário de ouro que fora de sua mãe. Cora não acreditou na culpabilidade de Elsa, mas a moça descobriu tudo e a criada acabou confessando. A irlandesa protegia, pois era filha de sua antiga lavadeira, e as coisas haviam continuado como antes. Alberto, soluçou ela. Sim, Alberto. Pensava logo nele quando se achava aflita. Entendiam-se tão bem, riam tanto quando estavam juntos. Uma parede levantara-se entre eles, entretanto. Quem era ela, afinal de contas, para pretender conquistá-lo? Verônica lembrou-se do estudante fixando nela os olhos azuis, meio tristes, ligeiramente oblíquos. Como era simples, atraente e simpático. E se escrevesse para o irmão. Talvez ele pudesse largar o trabalho por alguns dias, quem sabe. Conversariam pessoalmente, ele orientá-la-ia. Foi em Deus que ela encontrou um pouco de apoio, afinal. Começou a rezar e acabou adormecendo profundamente. O que nos atrapalha? Dizia o inspetor Alberto. É a fartura de gente suspeita. Nunca vi uma coisa assim. E os besouros encontrados no quarto de Verônica? Tenho certeza, quase, de que a moça das covinhas no rosto não tem nada com isso. Olha que nesses meus já muitos anos de trabalho tenho lidado com criminosos de toda a espécie. Conheço perfeitamente a reação fisionômica dos culpados. Seria preciso que a senhorita Verônica fosse uma grande hipócrita e uma atriz notável para, sendo assassina, olhar-me com uns olhos tão limpos. Além disso, é óbvio que um inseto jamais poderia estar encarnado numa mulherzinha como aquela. Teria graça. Sei lá. Objetou o subinspetor Silva. Lembra-se de Dolores, olho de gato? Tinha uma carinha de freira, um arzinho de postulante e, no entanto, era aquela peste que todo mundo sabia. Matou 4 homens. Alberto não gostou do comentário e disse: O fato é que naquela casa há alguém que não gosta de Verônica e fez aquilo para atrair suspeitas sobre ela. Deus permita que seja apenas isso, comentou Pimentel. O estudante teve um desejo louco de procurar Verônica, explicar-lhe tudo e dizer que ele, Alberto, confiava em sua inocência. Mas como abordá-la se a moça o evitava de modo tão assintoso? Viu o que a imprensa disse hoje? Perguntou o inspetor, estendendo-lhe um jornal. A polícia é absolutamente incapaz de elucidar o mistério dos cabelos vermelhos. A cidade continua sem garantia. Há quem explique o fato de modo sobrenatural. O povo é quase sempre injusto, comentou Silva. Jamais seria capaz de compreender, por exemplo, o esforço que nos custou colocar as coisas no ponto em que estão. É, disse Alberto vagamente. O que vamos fazer com a moça? Perguntou o subinspetor. Nada, por enquanto. tornou o outro. Não temos nada de concreto contra ela. A história dos besouros não representa prova suficiente para a prisão preventiva. Alberto, visivelmente nervoso, disse: Peço-lhes como um favor pessoal não permitir que a imprensa tome conhecimento disso. Pelo menos até que o caso se esclareça. Estou me sentindo tão cansado de espírito que vou para um cinema qualquer para espairecer um pouco. Até logo. Fique sossegado, Alberto, disse o inspetor. E vá ao seu cinema. Adeus. Dias depois, chegaram à cidade alguns médicos cardiologistas vindos de várias partes do país. Iria se realizar um congresso de especialidade e o programa anunciava palestras diárias às 21 horas. O chefe da embaixada visitante era um certo professor Lima, casado com uma tia de Verônica. Alberto, que estava inclinado a especializar-se em moléstias do coração, compareceu todas as noites no auditório da Faculdade de Medicina. No último dia, com surpresa, descobriu Verônica sentada logo na primeira fila, assistindo à conferência do tio. Céus, como estava magra e abatida. Pobre meninazinha. Deveria ter sofrido muito aqueles dias todos, sentindo os olhos dos moradores da pensão cravados nela, cheios de desconfiança. A seu lado estava Leda, sua melhor amiga. O professor Lima apresentou uma esplêndida tese sobre pressão arterial, que causou sucesso. Verônica não entendia nada daquilo, mas tinha muito orgulho do tio e decidiu comparecer, em homenagem a ele. Terminada a conferência, as duas moças tomaram um táxi e voltaram para casa. Alberto ainda ficou algum tempo de prosa com os colegas e depois saiu. Sentia-se muito nervoso e decidiu voltar a pé na esperança de que o cansaço físico o acalmasse. O moço perdera o receio de andar só. Apesar da insistência do inspetor, dispensara o tira que o acompanhava desde que recebera o aviso do inseto. Afinal de contas, já se haviam passado 2 meses sem que nada de anormal acontecesse. Seria quase meia-noite, então. As ruas estavam desertas e havia luar. Ao passar por certa avenida, viu um automóvel parado. O chofer, munido de uma lanterna elétrica, examinava o motor, procurando o defeito. Alberto aproximou-se a fim de oferecer os préstimos e notou que havia uma passageira dentro. Uma moça magra metida num vestidinho simples. Verônica. Compreendendo a situação desagradável em que se achava, sozinha e àquela hora da noite, o estudante resolveu esquecer as desfeitas que a moça lhe fizera e cumprimentou-a. Você por aqui a estas horas? Fui assistir a conferência de meu tio, disse ela secamente. Deixei Leda em casa e agora acontece isso. Desça do carro. Tornou ele imperioso. Acompanho-a até a pensão. Só faltam 6 quarteirões e vamos andando a pé. Com o luar é até agradável. Preciso explicar-lhe uma porção de coisas. Você verá que não tenho culpa alguma em relação a você. Desça do carro. Vamos. Logo. Como não admitindo recusas, Alberto abriu a carteira e estendeu uma nota ao chofer. Tire a despesa, disse ele. Verônica desceu do carro, um tanto contrafeita, e se pôs a andar ao lado do rapaz. A magia daquela noite influíra nela, certamente tornando-a mais compreensiva e terna. Não se incomode por minha causa, disse a moça. Gosto de curtir a noite sozinha. Você queria então que eu a deixasse ficar na rua de madrugada, num carro de um cara que pode perfeitamente ser um tarado? Que imprudência, menina. E que imaginação, rapaz, tornou ela, num tom mais cordial. Alberto sentia-se de tal modo emocionado que não sabia como iniciar a conversa. Precisava aproveitar a oportunidade para contar a Verônica que, desde a morte de Hugo, trabalhava com o inspetor Pimentel, ajudando-o nas investigações. Necessitava, sobretudo, explicar-lhe o mal-entendido que havia tido com Rachel Saturnino. Mas onde estava sua coragem? Verônica, disse Alberto, tomando uma das mãos da moça. Alberto, disse ela reticente. Andaram em silêncio muito tempo, bem juntos, cada qual mais enlevado. Ambos voavam, longe, longe da terra. Alberto lembrou-se de um quadro de Marc Chagall, Os Namorados, em que um jovem passeia com a amada. Para transmitir a sensação de deslumbramento que o apaixonado experimentava, o pintor usou de um truque. Desenhou a moça de cabeça para baixo, solta no espaço como que flutuando no ar, sempre de mãos dadas com o rapaz. Era bem aquela a sensação que ele sentia. A solidão tornara-se completa, e os passos deles se repercutiam, cadenciados no silêncio da noite. A rua fazia uma curva fechada em certo trecho, mais ou menos 1 ou 2 quarteirões antes da pensão de Cora. Súbito, Alberto foi violentamente arrancado de seu devaneio. Uma sombra enorme, estranha e assustadora começava a se desenhar na volta da rua. Uma sombra que foi crescendo, crescendo, até se tornar imensa. Tinha forma humana, mas a cabeça era de bicho. A grotesca silhueta, realçada pela luz da lua, surgia nítida, revelando dois chifres plantados na testa. O que é aquilo? Perguntou Verônica aterrada. Nada, meu amor, disse Alberto, apertando-a mais junto de si e parando de andar. Fiquemos bem quietinhos, continuou ele, disfarçando a emoção. Dois segundos depois, ouviu-se um tiro e repercutiu surdamente no silêncio da noite. Capítulo 19. As Luvas Vermelhas. O que foi? Que é isso? Indagavam alguns moradores da rua, surgindo à janela, assustados com o barulho do tiro. Por favor, esconda essa criatura, gritou Alberto, empurrando Verônica para dentro da casa mais próxima. Atirei no assassino e vou persegui-lo. Não vá, Alberto, não vá, repetia a moça, desesperada em voz alta, querendo agarrá-lo. O estudante desvencilhou-se dos braços que tentavam segurá-lo e saiu correndo. Depois explicarei tudo, gritou ele virando-se para trás. O moço chegou quase sem fôlego à casa de Miss O'Shea. Foi logo apertando a campainha e batendo palmas, numa ansiedade incontida. Era urgente saber o que os hóspedes de Cora faziam naquele instante. O cozinheiro em pessoa veio abrir a porta, mais misterioso e grave do que nunca. Alberto notou que ele estava vestido como se fosse sair naquele momento ou como se acabasse de chegar. De onde veio? Perguntou o estudante intempestivamente. Não posso compreender até que ponto lhe interessa a minha vida, tornou o homem irritado. Repita a pergunta. De onde veio? Se faz muita sugestão, muita questão de saber, digo-lhe que estou saindo agora. Não é de sua conta onde vou. Que tem o senhor com isso? Alberto não respondeu. Ouvindo um leve ruído de trinco, olhou para aquela direção. De quem é aquele quarto? De Mr. Gideon. O estudante foi até lá e bateu na porta. Who's there? Perguntou o americano, com voz nasalada. Abra, por favor. Philip surgiu ligeiramente agitado, vestindo camisa de linho branca e calças de tweed presas por um suspensório de matéria plástica. O paletó estava jogado em cima da cama. — Que quer comigo? — indagou ele, contrafeito. — Apenas saber o que está fazendo a essa hora da noite. — None of your business. — Insisto. — E se eu não lhe disser? Terá que se entender com a polícia. Ao ouvir a palavra polícia, Philip Gideon mudou de atitude. Jantei no hotel com uns amigos, disse ele finalmente. Mas a propósito de que essa pergunta? Nada. Muito obrigado. Boa noite. Tornou Alberto, depois de lançar um olhar perscrutador pelo quarto, na esperança de encontrar uma certa coisa que lhe passou pela cabeça. Onde dorme Mr. Grass? Ali à direita. Alberto repetiu a cena anterior, batendo na porta. Segundos depois surgiu o suíço, metido num engraçado pijama de listras pretas e brancas que lhe dava um certo ar de zebra. Estava com tanta cara de sono que Alberto sentiu vontade de rir. Onde está Cora? Foi a primeira coisa que ele perguntou. O velhote ainda está sonhando, disse Alberto para o cozinheiro, que o acompanhava, com os olhos esbugalhados de espanto. Espanto ou... medo. Desculpe incomodá-lo, Mr. Grass, começou Alberto. Sou forçado a perguntar-lhe o que fazer nesse momento. O suíço olhou com surpresa e respondeu bocejando. O que eu fazia? Creio que estava dormindo. Mas não compreendo. Depois saberá, tornou o estudante, dando uma rápida olhadela no interior do quarto. Perdoe minha amolação e muito obrigado, Mr. Grass. Posso dormir, não é? Disse ele, fechando a porta. Nisso surgiu Cora, com um ar assustado, enfiada num pignoa de tweed, verde com pintas brancas. What means that? Perguntou ela. Acordei com um barulho de vozes e vim ver o que era. Alberto chamou a um canto e explicou-lhe o que se sucedera, pedindo desculpas por não a ter chamado logo. Era urgente tentar apanhar o inseto com a boca na botija, como se diz. Sim, pois ele, Alberto, não tinha dúvidas. Aquela sombra era dele, do misterioso, diabólico ser, cuja inteligência e arrojo serviam a um cérebro enfermo. O inseto, vigiando todos os seus passos, sabia que ele estava frequentando as conferências do curso de cardiologia e que voltava só. Com certeza pretendia atacá-lo, perto da casa, surgindo em sua frente com o mesmo aterrorizador disfarce com que aparecera a Rachel. Ou isso, ou então, tratava-se de um fantasma legítimo, puro e simplesmente. Que pena o tiro não ter acertado nele. Alberto pediu a Miss O'Shea que chamasse Elsa, enquanto ele telefonava à polícia. A copeira veio no mesmo instante, virando o rosto como se não quisesse encarar ninguém de frente. Estava vestida como se fosse sair, e, quando lhe perguntaram a razão disso, ficou vermelho e respondeu: "Fui tomar uma cerveja com o cozinheiro no botequim." "A que horas?" "Às 23h30, mais ou menos." "Quando voltaram?" "Há uns 10 ou 15 minutos." "Leve-me ao quarto dela", disse Alberto. Não havia nada. "Voltem todos para seus cômodos até a polícia chegar." Algum tempo depois, entrou o inspetor Pimentel. "Temos 20 homens cercando o quarteirão", disse ele com um ar preocupado. "Ninguém poderá escapulir." Soou a campainha do telefone. Era Verônica, aflita, pedindo notícias e dizendo que iria logo para a pensão acompanhada dos donos da casa onde se achava. Alberto receou por ela e insistiu para que dormisse lá. A moça acabou concordando quando ele prometeu que iria procurá-la no dia seguinte, depois da aula de música. Ficou decidido que cuidadosa busca iria ser feita no quarto de cada um dos suspeitos. No momento, deixariam as coisas como estavam. "Esperem até sábado", disse Cora. "Geralmente todos saem à tarde e será muito mais fácil. Tenho uma chave de todos os cômodos." O inspetor comunicou-se com os tiras por telefone e nenhum dos relatórios foi esclarecedor. Mr. Grass saíra depois do jantar, como de costume, e recolhera-se às 10h00. O homem que vigiava os passos do cozinheiro e sua criada ficara de plantão na esquina até às 23h. Como não havia nada de anormal, dera por terminada sua obrigação naquele dia. O que vigiava Mr. Gideon confirmou a história do jantar no hotel. Não poderia dizer, entretanto, a hora em que ele voltara, porque fora obrigado a se recolher mais cedo, devido ao fato de se achar ligeiramente gripado. "Todos têm e não têm álibi", disse o inspetor desanimado. "Bem, vamos embora", continuou ele. "Nada mais temos a fazer aqui. Perdoe o incômodo que lhes demos, Dona Cora. Metemo-nos nessa embrulhada e agora temos de ir até o fim." "Podem contar comigo", disse a irlandesa. "Boa noite." Já era quase madrugada quando o estudante e o inspetor saíram da pensão de Miss O'Shea. "Tenha paciência, Alberto, mas de amanhã em diante você continuará a ser acompanhado por um dos meus homens", disse o policial. "Estou me sentindo horrivelmente mal", gemeu o moço. "Dor de garganta, dor de cabeça, arrepio de frio, até breve, meu caro." Alberto acordou gripadíssimo aquela manhã. Tinha febre tão alta que não conseguiu sair da cama. Pensou logo em telefonar para Verônica avisando que não poderia encontrá-la, mas, para acúmulo do azar, estava completamente rouco. Apenas pôde mandar um recado pela criada dizendo que estava doente. No dia seguinte, continuou na mesma. Eis que, lendo o jornal da noite, encontrou, logo na primeira página, essa notícia inacreditável. Nova pista. A polícia recebe uma carta anônima na qual é revelada a identidade do inseto. Trata-se de uma jovem, aluna do Conservatório de Música. A moça, que tem o ar ingênuo, mora na pensão onde morreu uma das vítimas e trabalha em colaboração com outra pessoa. Há quem acredite, entretanto, tratar-se de um fantasma. Alberto deu um murro na cama e não pôde dizer nada, pois a rouquidão ainda era completa. Sua irritação chegou a tal ponto que não suportou ficar no leito. Levantou-se e começou a andar no quarto, de um lado para o outro. Uma hora depois, chegava Pimentel. "Que encrenca, hein, meu velho?" Alberto lançou-lhe um olhar aflito e fez sinal de que precisava de papel e lápis. "Verônica é inocente", escreveu ele. "Também sou dessa opinião, apesar de Silva afirmar o contrário. É óbvio que é a mesma pessoa que pôs os insetos debaixo do colchão de Verônica e escreveu a carta acusando-a. Só pode ser alguém que tem raiva dela. Quem seria?", escreveu o estudante. "Quanto mais penso nisso, mais confuso me sinto. O que me preocupa é o motivo. Não posso compreender absolutamente qual seja ele. Não tenho a menor dúvida de que só um cérebro anormal poderia ter concebido crimes odiados de circunstâncias tão insólitas. Como eu já disse, a prática ensinou-me, entretanto, que mesmo dentro da loucura há uma certa lógica. Os fatos vêm provando isso, mas qual o ponto de partida que fez desencadear a série de assassínios? O pior é que todos os suspeitos são criaturas aparentemente normais, escreveu Alberto. Um dia a casa cai, tornou o inspetor. Você conhece esse ditado? O estudante fez um sinal afirmativo. A campainha tocou e entraram Álvaro e Celso, dois colegas de Alberto. Que sufoco é esse? Exclamou um deles. E não fala, ainda por cima? Que horror! Acrescentou o outro, rindo. Pneumonia dupla, no mínimo. Continuou o primeiro. Não sabe o que está perdendo, disse Celso. O filme do Roxy é um colosso. E tem uma garota alucinante. Vou indo, disse o inspetor, interrompendo a conversa e levantando-se. Amanhã é sábado. Você não pode sair de casa. Irei só, à pensão de Cora. E partiu, deixando os alegres e barulhentos rapazes em companhia de Alberto. Na manhã seguinte, cedo, o jardineiro da casa do estudante encontrou um embrulho de tamanho regular na porta da rua. Lia-se o nome e endereço de Alberto, escrito a tinta em letra de forma. O homem entregou o pacote à copeira para que o fizesse chegar às mãos do patrão. O rapaz abriu, com uma estranha e penosa sensação. Letras à tinta, com o tipo de imprensa sempre o faziam lembrar algo de muito desagradável. Ao ver o que estava dentro, Alberto não pôde conter uma exclamação. Tratava-se de um par de luvas de pano vermelho vivo e uma espécie de máscara, da mesma cor e no mesmo tecido. Dois chifres cheios de algodão partiam da testa, e havia buracos para os olhos apenas. Pregado com alfinete se achava um pedaço de papel com essas palavras escritas na mesma letra de forma. Para poupar seu trabalho com os cumprimentos do inseto.